humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca. E então, está tudo contentinho com os episódios passados, hein? Em que mostramos a grandiosidade do nosso espetáculo? Olhem que aquilo foi de grande elevação, sabem? Mas só aconteceu por causa da grande ajuda da melhor bebida do mundo. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersby. De repente, imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Ah, parece que ainda sinto a frescura desta deliciosa Summersby. Bom, o nosso convidado desta semana é provavelmente desconhecido para muitos portugueses, mas é também provavelmente um dos comediantes com mais história que já passaram por este nosso e vosso caríssimo podcast. Cláudio Torres Gonzaga é brasileiro e tem uma carreira longa no humor. Faz teatro, faz stand-up e, acima de tudo, faz tudo o que faça rir. Começou no final dos anos 70 e ainda aí anda para as curvas. Fomos encontrá-lo ali numa esplanada de Lisboa e só não ficamos a conversar porque o Gonzaga tinha uma outra entrevista para dar. Mas era uma entrevista muito pior do que a nossa, muito, muito pior, de certeza absoluta. Era horrível, era uma entrevista horrível que tinha para dar. Mas pronto, mas deu-nos esta. Esta sim, esta foi boa. É, 38. Aquilo que ouviram é 38, não é de idade, é de é carreira. Sim, é. O nosso convidado tem 38 anos de carreira. Exatamente. Como é que começou? Isto é uma pergunta que acho que nunca tínhamos feito, mas é verdade. Sim. Sim. Atenção, nós estamos num sítio que tem algum barulho. Pois é. Estão a ouvir isto? Querem vir? Só que, vamos explicar, estamos numa esplanada que gostamos muito de usar. Muito bonito. É bonita, não é? Linda. A linha d'água em Lisboa. É a linha d'água aqui em Lisboa. Estamos perto do monumento do João Cotileiro. Isso mesmo. Que muitos dizem que é um monumento que faz lembrar o sexo reprodutor masculino. Sim, sim. Exato. Ah, sim. Sim, tens que ver. Foi muito polémico na altura. Sim. Sobretudo porque foi um monumento que não foi barato para o erário público e na altura dizia-se que basicamente que o João Cotileiro tinha esculpido uma pila para colocar aqui no... Ah, mas no Brasil temos muitas. Sim, tem. Ah, tem, sim? Temos. Tem também monumentos polémicos? Tem. Ah. Tu moras onde? No Rio ou São moro Paulo? Moro no Rio. Ah, mas já moraste em São Paulo ou sempre no Rio? Não, na verdade eu atualmente moro metade no Rio e metade em São Paulo. Ah. Aposto que tens mais trabalho em São Paulo do que no mais Rio. Mais trabalho em São Paulo do que no Rio. Porquê que há uma tradição maior de stand-up em São Paulo do que no Rio? É, curiosamente, o stand-up, esse stand-up dessa geração, né, que é a minha... Sim. Eu sou do Comédia em Pé, que é o primeiro grupo stand-up do Brasil, 2005. E essa lá que apareceu. E aí a gente sempre trazendo comediantes paulistas e tal, e aí eles começaram no Rio e migrou para São Paulo. Uhum. Acho que São Paulo tem mais gente, São Paulo. E no Rio o stand-up foi sempre em teatro. Em São Paulo, o stand-up migrou para os bares. E o carioca. O bar, ele não quer ouvir comédia, não quer ouvir música. Carioca no bar quer tentar pegar as mulheres. Então, a gente nunca conseguiu fazer stand-up em bar no Rio de Janeiro. E em São Paulo, não sei se eles não têm tanto interesse nas mulheres quanto os cariocas. De arranjar amigos nas duas cidades, não é? Então, mas aí pegou. Aí ficou, realmente tem muito mais trabalho em São Paulo para stand-up por conta dos bares. Né? E a gente sempre fez stand-up no Rio em teatro. Agora, neste momento, que bares é que existem que são uma referência para o stand-up do Brasil? Como, desculpa? Quais são os bares que são uma... Os bares? Sim. Não, olha... Algum assim conhecido? Tem. No Rio de Janeiro não tem bares. Não tem? Nenhum? Não tem, nenhum. Nenhum bar. Nenhum bar que faz stand-up. Nenhum bar de stand-up? Não. Nenhum. O stand-up no Rio de Janeiro é só em teatro. É, então somos grupos e os solos. Por um lado pode haver algumas vantagens. Tem uma vantagem, tem uma vantagem. As pessoas estão mais atentas, não é? Tem um público mais atento e, na verdade, casas maiores. O problema é que o meu grupo, Comédia em Pé, ele teve um momento que ele não cabia em bar. Então a gente fazia sessões para 400 pessoas, 500 pessoas, não tinha bar que comportasse a gente. Pois. Então por isso que a gente só fazia em teatro. A gente chegou a fazer 11 sessões por semana em teatros. Bolas. Fazer uma média de 3 mil a 4 mil pessoas por semana. Que loucura. Então, assim, a gente resumia todo o público do Rio de Janeiro, uh-huh, de stand-up, ia ver o Comédia em Pé. Então, essa foi uma das coisas que foi definitivo. Uh-huh. Em São Paulo você tem o Comedians, que é um bar muito conhecido, e o Beverly Hills. São dois bares bem conhecidos que são voltados para comédia. Uh-huh. O Comedians é um bar só de... é um comedy club autêntico. Sim. E o Beverly Hills tá, é quase um comedy club. À medida que vais envelhecendo, não é? Estamos a falar com alguém que tem 37, 38 anos de carreira, foi assim que começamos esta entrevista, notas que o teu humor vai obrigatoriamente noutras direções. Imagina, no início da tua carreira, se calhar falavas muito em paquera e cenas assim, não é? Porque estás possivelmente num outro período de conquista, em que isso se reflete também no texto das tuas vivências. Agora, possivelmente, pode estar noutra, ou não, se calhar até pior. Não, na verdade é o seguinte, quer dizer, eu comecei há 38 anos em teatro, era diretor de teatro, fiz isso durante muito tempo. Eu entrei para a comédia em 2005, na verdade, quer dizer, entrei como comediante. Eu já escrevia comédia para televisão, eu entrei na Globo em 96, sempre escrevendo humor, sempre trabalhando com humor. E então, no stand-up eu comecei em 2005. Então, na verdade, os temas são menos de época do que... Okay. Porque paquera, nem quando eu tinha 12 anos eu falava, é tão velho. Ninguém paquera mais. Uma coisa que me intriga muito nos humoristas brasileiros, que é o momento político. Eu... posso estar enganado, mas parece-me que o Brasil está muito dividido politicamente. Não, está muito dividido. É muito difícil para os humoristas fazerem humor político, tendo em conta que metade do público pode abandoná-los logo, tendo em conta... Olha, essa é uma questão muito interessante, assim. E aí vem uma diferença muito grande do Rio de São Paulo. A São Paulo, você, as piadas mais, vamos dizer, de centro, né, as piadas entram melhor do que no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi... tradicionalmente é mais à esquerda. Então, por exemplo, você vai encontrar muito mais defensores do Lula. Lula todos conhecem, né? Sim, nosso claro. Ex-presidente que está preso no momento. Está em cana. Ele sempre gostou de cana, então não faz muita diferença. Ele está feliz lá. Você sabe que o Lula bebia muito, né? Sim, sim. Ele bebia muito. Já ouvi dizer. Isso é conhecido. É. Ele bebia ou ele ainda bebe? Ele bebe muito. Dizem até que quando ele morrer ele não vai ser cremado, ele vai ser flambado. Ele vai lamber, que é uma beleza. Mas, então, por exemplo, esse tipo de piada, se eu faço em São Paulo, ele funciona. No Rio de Janeiro, eu tenho que testar. Oh, porque pode calhar daquela plateia específica as pedras entrarem. Pois. Aí eu faço uma e vejo a reação. Se eu percebo que não entra muito bem, eu já mudo de pauta, entendeu? Mas isto é, temos pela reação de uma piada política? Temo, não uma reação no sentido de alguém querer bater em mim. Uhum. Se bem que é possível. Mas por não ser simpático, para eu perder a plateia, entendeu? Pois. Assim, aí depois, se eu começo com piadas políticas, eu perco a plateia, depois para conquistar de novo é complicado. Então eu prefiro desviar um pouco o assunto, se eu perceber que aquela plateia não pegou bem. Outras plateias, quando eu faço a primeira, por exemplo, essa brincadeira que o Lula gosta de cantar, se eu vejo que teve riso, aí eu já sigo, posso seguir, entendeu? Se você fala de política, sacaneando os políticos, de forma em geral, aí, de qualquer lugar, porque o político, o figura do político é uma figura... com uma reputação, né? E que ninguém respeita, no sentido... Para além do Lula, não é? Que ainda assim divide a opinião brasileira, qual é o político que é mais, como vocês dizem no Brasil, xingado? Talvez. Olha, o Temer ou o Bolsonaro, não? O Temer é unanimidade, todo mundo odeia o Temer, então é fácil. E cara dele também não ajuda muito, né? É fácil falar mal do Temer. Aí tem o Bolsonaro, que é um político de direita. É o Trump do Brasil, não é? É, mas ele é um Trump no sentido assim... que ele é deputado há, sei lá, 20, 30 anos, ele não tem nenhuma lei aprovada, ele é só uma figura midiática. Okay. Ele não é nada. na verdade. Então é o Trump mesmo. É, não, mas o Trump, pelo menos, é um empresário. Ele não tem nada. Ele não tem um business. Ele não tem nada. Ele é um político profissional. Sim. Ah, entendeu? Okay. É um político profissional que só fez isso na vida. E fez mal. Uhum. Então é um cara que qualquer entrevista, qualquer pergunta que você faça, mas de economia, ele não sabe nada. Uhum. Não sabe nada. Eu acho que ele vai naufragar, assim. Porque quando ele começar a ser exposto, porque ele é só uma figura. Mas ele está lá em cima nas intenções de voto agora, não está? Tá, mas não vai passar disso. Okay. Eu acho que ele está no teto da intenção de voto, daqui para baixo. Uhum. Tu tens noção com o impeachment a Dilma foi basicamente uma sessão de stand-up. Sim, mas a Dilma... Houve ali momentos de incrível stand-up, desde o deputado que cospe o outro, não é? Foi tudo. Eu lembro-me de estar a assistir e perceber que muitas pessoas em Portugal estavam a assistir àquilo também e que ele estava a dar altas horas. Uhum. E nós estávamos, tu estás a ver isto, e estávamos todos a ver em casa, a dizer, isto é loucura total. É loucura total, porque eles... Tinham aqueles minutos, né, aqueles segundos, né, de aparecer deputados que você ia chorar que tivesse morrido. Saiu o deputado do buraco para votar. Porque todos sabiam que o brasileiro estava vendo e os caras faziam os maiores pelo Brasil, pela minha família, pela minha tinta caju no cabelo. Eles falaram qualquer barbaridade. Barbaridade. E a própria Dilma é uma... Ela falando, ela é capaz das maiores atrocidades ao idioma que vocês inventaram, porque é uma... É até difícil fazer piada. Isto é, no Brasil, achas que fazer humor fica mais difícil do que, por exemplo, em Portugal? Onde não. As coisas também não são propriamente fáceis, não é? Há um moralismo. Depende dos temas também. Se calhar a preocupação hoje mais atual, por exemplo, tu dizes que ao vivo podes ter esse problema do público reagir ou não. Acho que aqui em Portugal não existe tanto esse problema, mas existe mais nas redes sociais, onde os humoristas são mais censurados e mais comentados. Existe uma espécie de moralismo vigente. Mas só com determinados temas, não é? Sim. Também. Sim. É, assim... Futebol. Olha, futebol não se pode falar quase. Não se pode falar. Não. É, no Brasil o que acontece, se você for fazer piadas, por exemplo, futebol, é um tema que você arrisca você perder a plateia, porque é melhor evitar mesmo, né? Se bem que você, obviamente, no Brasil tem o Flamengo, que é no Rio de Janeiro, que é muito forte, tem em São Paulo o Corinthians, que é muito forte, então se você faz piadas que você não ofenda esses times, tem mais chance. Mas se bem que se faz. Se você fizer com jeito e tal, dá pra fazer. Tanto o Flamengo como o Corinthians, como os mundos populares, é associado à bandidagem. Só tem bandido e tal. Então eu falo assim, quantos flamenguistas você tem aqui? 8? Cuidado aí, vai virar arrastão, você faz esse tipo de piada. E eles acham, dá pra fazer. Dá pra fazer, entendeu? Assim, é um negócio que tem que ser com certo tato, mas dá. Uhum. E há mais temas difíceis de abordar no humor brasileiro? Olha, não, eu acho que essa questão política é o tema mais espinhoso, porque o público está muito, muito dividido, né? Uhum. Mas não tem nenhum tema que seja proibido. Tem uns que são proibidos por lei, na verdade, né? Assim. Sim, sim. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Imagina que tiras uma foto com aquela pose, metes no Insta 3 likes. Bebes uma Summersby e, de repente, imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável. Beba com moderação. Quais é que são os teus temas preferidos? Olha, eu gosto muito de relacionamento, faço muitas piadas de relacionamento. E eu sou um observador de coisas pequenas. Eu gosto muito de observar coisas do cotidiano bem... são minúcias, assim. É o que eu mais divirto. Relacionamento e pequenas coisas. Já percebeste as diferenças entre o Portugal e o Brasil? Não, são muitas. Muitas. A começar pelo esse suposto mesmo idioma que nós falamos, assim, não é bem assim. Nada disso. É. Não é nada disso. Mas sabes que os portugueses compreendem melhor os brasileiros do que o contrário, é verdade. Mas eu sempre falo o seguinte: eu acho que se eu quiser fingir que eu sei tudo, que eu sou português, não dá certo, né? Porque é muito melhor quando eu exponho a minha dúvida para o público. Estou conversando com o público. Olha, no Brasil eu falo assim, como é que é aqui? As pessoas me respondem, isso é sempre legal. É, e algumas palavras, porque como a gente precisa de rapidez no humor, é, uma coisa é entender, e outra coisa é entender, perceber, outra coisa é perceber rápido. Uhum. Claro que se eu falar banheiro, aqui vocês falam casa de banho, se eu falar banheiro, vocês vão perceber, mas aquele átimo de segundo que fala banheiro, ah, casa de banho, eu já perdi o tempo da piada. Pois. Então algumas palavras, algumas expressões vale a pena trocar para eu ganhar agilidade, para ganhar rapidez. Mas numa forma geral, é, dá para fazer tranquilamente. Uhum. Olha, já agora, importante, tu estiveste ligado a outros nomes da comédia, nomeadamente escreveste para Chico Anísio, que é uma espécie de Deus, nome icónico da comédia no Brasil, e também para Ana Dragão. Ana, não é Dragão? Ana Dragão, não. Não é Ana Dragão, como é que eu escrevi isto? Renato Aragão. Como é que é? Renato Aragão. Renato Aragão era os Trapalhões, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Mas você praticamente fez uma... foi o Renato, foi uma homenagem ao Renato Aragão, fez uma atrapalhada. Okay. Como é que eu fui buscar Ana Dragão? Eu não percebi aquilo que escrevi, basicamente foi isso. Também estiveste ligado à Grande Família, a um ator da Grande Família que vive cá em Portugal, que é o Pedro Cardoso, exatamente. Que será em breve convidado deste podcast. É uma pessoa muito ligada à comédia e uma pessoa muito interventiva. É um sindicalista quase muito ativo e ficou célebre, inclusive, um programa onde ele saiu a meio, não é? Exatamente. Isso já foi há alguns anos, não foi há muitos. Não, foi mais ou menos recente. Não tem muito tempo, não. O que é que aconteceu? Eu acho que era o seguinte, eu acho que tinham pessoas que estavam em greve e algumas pessoas furaram a greve para fazer o programa, e quando ele soube disso, que ele estava no programa com furar greves, ele foi embora. Eu acho que é isso a história, mas... Uhum. Eu acho que é essa a história. Vamos ouvir o momento em que tudo isto aconteceu. Eu peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra. Porque quando eu cheguei aqui hoje, eu encontrei uma empresa que está em greve. E eu não participo de programas em empresas que estão em greve. É, eu vim sentar aqui porque, além da greve, que não me cabe julgar, não conheço a negociação, não estou a par, também não me cabe emitir opinião a respeito de quem está fazendo a greve ou de quem está aqui trabalhando. Cabe a mim o maior respeito a todos vocês. A todos vocês, aos que estão parados e aos que estão trabalhando e aos que estão aqui. Mas eu, diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo esta greve provavelmente estão cobertas de razão. Então eu não vou falar do assunto que eu vim aqui falar, nem de nenhum outro. E o que eu soube também quando cheguei aqui é que o presidente desta empresa aqui, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano é visível na pele. Porque o sangue africano está presente em todos nós. Em alguns de nós está presente também na pele. Mas em todos nós ele está. Então, se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Peço desculpas, eu vou me levantar em respeito aos grevistas. Pedro, eu olha vou só, embora. É assim, eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída. A gente vive numa democracia e a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença. Entendo perfeitamente, tá? Tudo o que está acontecendo, tá? Obrigada, tá? Gente, nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Aí está, Cláudio Gonzaga. Sim. É nosso convidado do Com Humor Não Se Brinca, e isto porque veio aqui atuar no Festival Luso-Brasileiro de Humor, que decorre hoje, no dia em que o estamos a entrevistar, e que se prolonga até amanhã. Amanhã. Basicamente, esta semana. Ora, o Festival Luso-Brasileiro, como se bem se entende, tem nomes do Brasil e de Portugal. Do Brasil, quem é que vem? Vens tu? Venho eu, Vitor Sarro, que está derretido no Madrid. Que se perdeu em Barajas. Sim, exato. E o Anderson, do grupo Os Barbixas, que é um grupo de improviso bem conhecido, já esteve aqui em Portugal algumas vezes. E ele vai improvisar com os Improváveis. Boa. Nunca fizeste comédia de improviso? Eu já fiz muito como mestre cerimônia, jogando, né, como eles... Eu já fiz jogando também, mas não é a minha especialidade. Eu prefiro atuar como mestrando, né? Como é que vês aquela comédia que faz a comédia de improviso? Ah, eu acho incrível. Eu acho que se eu treinasse, eu poderia vir a fazer e tal. Mas eu tenho muita admiração pelos improvisadores. Eu acho incrível. Mas acho muito difícil. Sabes que às vezes a comédia de improviso ou o teatro de improviso é olhado com alguma desconfiança pelos atores e até pelos stand-up comedians. Como se fosse uma arte menor, quase. Que é, ok, eles não têm texto, basicamente é improviso, é o que for, não há ali trabalho nenhum. E não, claro que há trabalho. Há trabalho. Na verdade, eles chamam isso, né? A gente de teatro chama ensaiar, né? Eles chamam treinar. Na verdade é isso, é um treino, é uma aeróbica de neurônios. Até porque o improviso é um treino de ator, não é? Isto é, um exercício. É incrível mesmo, eu tenho muita admiração. Eu percebo que existe a tribo do teatro, a tribo do improviso, a tribo do stand-up, que cada um puxa uma brasa para sua sardinha, mas eu acho que cada um tem a sua dificuldade. Não vejo como uma coisa melhor ou pior que a outra, não. Olha, por que toda a gente venera o Chico Anísio? Cara, o Chico Anísio era um comediante excepcional, um ator fora de série, capaz de criar... Ele tem catalogados 208 personagens diferentes. Bolas. Com vozes diferentes, caracterizações diferentes e tal. Eu tive realmente a honra de contracenar com ele, inclusive. E era muito incrível, porque a gente gravava os programas, ele gravava por personagem. Então ele vestia o pantaleão com o personagem famoso e gravava 5, 6 sketches do pantaleão. Depois ele trocava de roupa e aí vinha de popó. Quando ele saía do estúdio com outro personagem e voltava com outro personagem, você tinha vontade de cumprimentar de novo, porque parecia outra pessoa. Engraçado. Há exatamente essa história sobre o Hermano José, que as pessoas, os argumentistas, cumprimentavam-no quando ele chegava, e ele maquilhava-se e encarnava o personagem, imagina o Diácono Remédios, e quando ele saía da preparação, as pessoas tinham de o cumprimentar de novo. É incrível. Enquanto personagem. Era incrível mesmo. Ele era muito generoso, como colega. E ele, durante muito tempo, foi a porta de entrada na Rede Globo, que é a principal emissora do Brasil, para todos os jovens comediantes. Ele sempre abriu espaço para jovens comediantes. Tinha esse programa que chama Escolinha do Professor Raimundo, que é um formato clássico, né? Que é um professor e uma turma. Uma turma. É como as lições do Tunecas, que assim tivemos. E aí o professor chamou fulano e falou, a pergunta é que ele é um pequeno esquete. Então é uma oportunidade, as pessoas tinham os seus tipos, né, os seus coisas, iam fazer testes no programa, e muitos comediantes brasileiros chegaram na televisão através do Chico Anísio, do Tocão Volclante, a Cláudia Rodrigues, a Cláudia de Mendes. É uma geração inteira que foi trazida por ele. Mas agora, Cláudio, nunca com um estilo se percebeu tanto como se pode ir a um lado, como direi, mais sofisticado e um lado, como vocês dizem, mais brega. O humor parece que se dispõe a isso mais facilmente, enquanto género. Se calhar nós não temos tantos, se agora refletirmos com alguma rapidez, se calhar vamos enganar justamente por ser com essa rapidez, mas percebemos que haverão menos filmes medíocres mesmo de drama do que propriamente comédia. Comédia são as milhares, os filmes medíocres que nós teremos, não é? Mas depois também teremos uns bons lá pelo meio. Mas se calhar são mais aqueles que não têm piada do que aqueles que têm verdadeira piada. Ou que têm piada e são assim, tipo, gratuitos, não é? Porquê que será que isto acontece? Eu não sei, assim, eu acho comédia um gênero muito, muito difícil, né? Eu tenho muito... quando às vezes alguém vai assistir um show e fala assim, aí o comediante entra e usa muito palavrão, não sei o que tal, alguém fala, mas isso aí é humor fácil. Eu falei, é fácil, sobe lá e faz. Vai lá, sobe, fala os mesmos palavrões que ele falou e vê se vão rir de você. Eu acho que nunca é fácil. É claro que você pode ser mais popular, menos popular, um pouco mais sofisticado, menos sofisticado, mas o humor, assim, basicamente, tem que ser engraçado. E o julgamento é imediato. Ninguém vai a um show de comédia, não acha a menor graça, chega em casa e fala, não, era engraçado mesmo, não tem isso. Uhum. Ou você ri ou você não ria. Exatamente. Então, isso é, para quem está em cena, é dificílimo de lidar. Já, por exemplo, o drama é diferente. Né? Você pode, por exemplo, assistir uma coisa que você não tem sensação exata naquele momento, se você gostou, chegar em casa, fazer uma reflexão e falar, não, aquilo me tocou. É diferente, uhum. Né? Você tem uma análise que você pode fazer com mais tempo, né? Precisamente. Então, eu acho muito difícil fazer humor, muito difícil. Agora, eu acho que as pessoas julgam que é fácil e tentam fazer. Porque também parece que é do imediato, mas não é. Parece, há muita preparação, não é? E parece, aquele cara que chega numa mesa de bar e conta uma história e todo mundo ri, não sei o quê, ele acha que ele é um comediante, mas isso não... Não é verdade. Claro. Falta consistência, né? Ele pode ter uma graça ali, mas quando vai para um palco, vai para uma coisa que ele tem que de fato organizar aquilo, ele não consegue. Uhum. Então, é difícil e não é para qualquer um. Uma pergunta que nós gostamos muito de fazer neste programa é esta: quem é a pessoa que tu conheces que tem mais piada? Esquece. Bem, pode ser um stand-up comedian, mas pode ser alguém da tua família. Quem é a pessoa que te faz invariavelmente rir? Ah, cara, eu gosto muito de rir e gosto muito de muitos comediantes, né? Assim, desde você falar do cinema americano, desde do Steve Martin, que eu acho engraçadíssimo. Eu comecei a fazer stand-up por causa do Seinfeld, é uma referência para mim. Um comediante mais antigo, Groucho Marx, eu acho espetacular, também é uma referência isso para falar dos comediantes internacionais, né? Ri muito no Brasil com nomes como Chico Anísio, Jô Soares. De passar mal de rir contando história assim numa mesa, foi uma perda recente que o Brasil teve. O Agildo Ribeiro, que até viveu aqui em Portugal um tempo, é um comediante excepcional, um contador de caso. Era de chorar de rir mesmo. Ele morreu quando? Morreu, tem coisa de um mês e meio. Agildo Ribeiro, assim Agildo se chama. Ribeiro. Ora, o Com Humor Não Se Brinca vai prestar homenagem a Agildo Ribeiro, mostrando um pouco do seu humor. Qual era a maneira de você ficar bom daquele negócio? Era enfiar um diabo de um ferro desse tamanho, que parece uma mudança de Citroën, aquele automático que faz aqui assim, aquele automático, dramático, dessa grossura de um dedo que virava aqui e enfiava no pinto. Olha que loucura. É verdade, né? Não é negócio de estar ali. E era dentilhadazinha, né? Tinha uma, essa é o colmo. Esse é o biliquê. O biliquê. Que era assim, aquela. Entrava direto. E tinha outro que era assim, que era todo. Parecia uma escama de peixe. Tu imagina que você tentava, deitava naquela coisa ali, o médico botava um líquido pra dentro com permanganato. Olha que história de antiga, pra cá. Entrava aqui, você. Faz como se você estivesse fazendo xixi. Você entrava todo, em vez de mijar, você mijava pra dentro. Era uma coisa horrorosa. Nunca vi, eu já mijei pra dentro. Já tô falando pra você. Porque aí tava aquele líquido todo pra arder. Aí ele enfiava aquele ferro. Primeiro o suave, o liso, né? O cara de pau, enfiava ali. E depois, tudo ficava só uma borboletinha na ponta do pintinho. E a gente ficava degradê de verde, né? Vinha aquele... E aquela, só aquela. Você olhava aquela, o pino desse tamanho, por maior que seja, pode botar quem quiser, some. Na hora o pino. O cara vai encontrar. Tem que pensar só pra pentelhado, pra poder encontrar, porque fica desse tamanho. E aí o médico ainda querendo pra destruir, fica fazendo assim. Que quanto mais ele atritar, mais ele destrói o gonococo. E com a merda quando toca o telefone. E, alô, tudo bem? Pegando o pino da gente, tudo bem? Eu vi o jogo ontem, tava ótimo, hein? Você viu aquele telefonema? Um telefonema! Telefonema! Tem essa porra aí, né, senhora? Que eu tava arrebentando com meu pai, era uma coisa... Quando ele tirava aquele negócio, você ia junto. Eu digo, eu vou entrar pro convento, nunca mais vou comer ninguém. Cláudio Gonzaga, convidado de hoje do Com Humor Não Se Brinca, já nos ensinou algumas coisas, uma delas, esta última, o desaparecimento do Agildo Ribeiro, morreu novo. Não, eu estava com 86 anos, se não me engano. Mas ele fez aniversário... Parece que aceitamos melhor quando tem 86 anos. Ele fez aniversário numa quinta-feira, morreu num sábado. E ele fez festa de aniversário, ele estava bem. Ah. E teve um problema cardíaco e morreu no, 3 dias depois. Bem. Mas era um grande nome do humor brasileiro, realmente. Já agora, porque falamos na morte, que é um assunto que muitas vezes é abordado pelos humoristas... Tu já sabes o que é que vais colocar na tua lápide? Já tens preparado? Tens preparado alguma não, piada? Não, tenho, não tenho. Não vou interpretar, vou pensar nisso. Eu já pensei, na minha lápide vai dizer. A sério? Eu bem vos disse que isto ia acontecer. Boa, bom. Mas a verdade é que há muitos humoristas que não só têm este plano de escrever uma piada na sua lápide. Uhum. Eu acho que todos os humoristas deviam fazer isso, não é? Sim. Humoristas, e não só uma última piada, não é? Eu acho que no meu caixão, assim, no velório, o que eu gostaria que alguém falasse foi: ih, olha lá, acho que ele está respirando. Parece que era o terror, não é? O Cássio Moura tinha um plano incrível para o funeral dele, que era ele queria ser cremado, mas queria ser cremado com milho. Com milho? Com milho, de forma a começar a sair pipocas quando certo. É um bom objetivo para o final, não é? Começar a sair pipocas do crematório. Eu acho isso excelente. Continuamos aqui com a nossa conversa com o Cláudio Gonzaga. A ideia olha, que eu tenho, não posso dizer até de uma forma geral, é que o stand-up comedy no Brasil está agora a passar a fase que Portugal passou há cerca de, sei lá, 10 anos atrás. Provavelmente, sim. Isto é, parece que é o... Não está no início, mas está no meio agora. Em Portugal houve um programa de televisão, toda a gente fazia stand-up na televisão e de repente isso acabou, porque o programa âncora, que se chamava Levanta-te e Ri, também acabou. Bom, mas a verdade é que agora no Brasil eu vejo que no Faustão que as pessoas vão lá fazer stand-up. Foi muito diferente, porque no Brasil a gente começou... quer dizer, na verdade, se fazia stand-up, como o Jô Soares, Chico Anísio, o Zé Vasconcelos, faziam stand-up nos anos 60, mas faziam, eles chamavam de one-man show, né? Faziam solos e tal, não tinha essa ideia do clube, né? Então o Comédia em Pé, que foi o meu grupo, a gente começou em 2005, num lugarzinho pequeno, e o stand-up no Brasil, ele chegou no auge. Eu fiz um show, não eu sozinho, evidentemente, um show com vários comediantes, numa coisa que chama Virada Cultural, que tem em São Paulo, que são espetáculos de graça, feitos em praça pública e que duram a noite toda. São 12, 24 horas interrompidas de espetáculo. Então a gente fez um palco de stand-up. Eu cheguei a fazer show nesse palco para 30 mil pessoas. Bolas. Que tinha nomes como Danilo Gentili, Rafinha Bastos, enfim, nomes do stand-up Brasil, Tom Cavalcante. Então, assim, esse momento, 2012, 2013, foi o ápice do stand-up no Brasil. E agora ele está muito bem estável. Não é, ele foi muito lá em cima e estabilizou bem. Então agora tem uma geração nova que está fazendo um trabalho muito forte de Facebook e YouTube e tal. Redes sociais, portanto. Quem é que está a dar cartas a esse nível? Quem está no momento? Sim. Tem um comediante que chama Whindersson Nunes. Uh-huh. Ah, sim, sim. O Whindersson, ele está é youtuber ápice. Também, não é? Ele era youtuber. Era youtuber. E migrou para... Ele continuou youtuber, mas passou a fazer stand-up. Inclusive fez o meu filme, Os Parças, que é... Do Cavalcante, não é? Com o Tom Cavalcante. Os Parças é uma gíria brasileira que quer dizer... Com parças. Colegas. Colegas. É diminutivo de parceiro. Qual é a história dos Parças? Os Parças é uma história... são quatro... quatro pessoas que se encontram por um acaso, são todos meio marginais, e eles são chamados para um sujeito tem uma empresa de casamentos falsa, que é só uma fachada para pegar a primeira parte do pagamento e fugir com o dinheiro. E uma pessoa quer conhecer o escritório, e ele não tem um escritório, porque é tudo mentira. Ele chama essas pessoas para fingir que tem um escritório. Então eles fazem uma figuração ali. Quando o cara vai embora, ele fala: pode desmanchar porque não vai ter casamento nenhum. Só que o cara é um mafioso e que diz que se não tiver casamento, jura eles de morte. E eles têm que fazer o casamento sem um tostão, do jeito que dá. Então essa é a história do filme. Uhum. Agora, qual é, no teu entender, o melhor filme de comédia do Brasil? Olha, tem bons filmes de comédia. Outro dia vi um filme, já agora, enquanto pensas nisso, que me foi aconselhado por uma cronista brasileira que se chama Maria Ribeiro. Sabes quem é? Sim. Bom, a Maria Ribeiro veio a Portugal, eu entrevistei-a. Por acaso aconteceu uma coisa curiosa, que é a Maria Ribeiro chegou atrasada ao programa de rádio, e o programa era em direto. Ah, e, ela, e ela entrou no estúdio e eu disse: então, Maria Ribeiro, tudo bem contigo? Estás aqui há quanto tempo? E ela começou a falar assim de pé, e da altura já estava bem há 2 minutos. Cara, o show é assim. Você fala mesmo em pé. É assim, os convidados falam assim, mesmo em pé. Ela pensava que era assim. Então, uhum. Disse que ela se podia sentar. Então ela aconselhou-me a ver um filme que se chama Todas as Mulheres do Mundo. É de 1967. É um filme que eu gostei imenso. De um realizador que ela Domingos de Oliveira. Exatamente. Como é que ele se chama? Domingos de Oliveira. Domingos de Oliveira, exatamente. Paulo José. É um filme que todas as pessoas podem ver porque está integralmente no YouTube. Okay. E uma frase me ficou desse filme. Da altura, o ator principal diz: difícil não é saber quem é aquela. Eu sei quem é aquela. Difícil é perder todas as outras. E o filme é incrível. É também, eu acho que é quase uma comédia, não é? É um filme também bem emblemático desse período, né? O ator principal é o Paulo José, que é um ator excepcional. Este filme é muito conhecido no Brasil. O Paulo José é um cara muito conhecido. Mas, enfim, esse é um filme bem emblemático, mas já tem um filme que já tem 50 muitos anos, né? Sim, claro. Acho que a comédia brasileira, ela tem filmes da Ingrid Guimarães, que são... daqui a pouco eu vou lembrar o nome. O Leandro Hassum, que faz muitas comédias no Brasil, até que A Morte Nos Separe, que é um filme... São boas comédias. Ai, como é que é o filme da Ingrid... Já agora por estou a falar contigo, sabes que há, isto também é chamada troca de informações, sabes que nos anos 20, 30 em Portugal foi um período muito auspicioso a nível de comédia, sobretudo de filmes de comédia. Há uns 7 ou 8 emblemáticos realmente bons. Há dois que todos os portugueses conhecem, que é o Pátio das Cantigas e o Leão da Estrela. Uhum. Talvez sejam os dois filmes emblemáticos, sim, não é? Sim. No Brasil também há assim dois filmes de comédia que toda a gente já viu mais de 10 vezes. Estes dois filmes que eu te disse, em Portugal toda a gente já viu 3, 4 vezes. Olha, no Brasil nós temos assim, teve os filmes do Oscarito e do Grande Otelo. Matar ou Correr, são filmes dos anos 60 da Atlântica, são filmes, essa dupla, Oscarito e Grande Otelo, fez um enorme sucesso, um enorme sucesso. Isso nos anos 60, 50, 60. Depois, nos anos 70, 80, os recordes de público no Brasil eram os filmes dos Trapalhões. Uhum. Né, que também fez... Também tiveram em Portugal. Fez muito sucesso, né? Aí foram 15 ou 18 filmes. Uhum. Trapalhões, Volta da Compadecida, Trapalhões na Minas do Rei Salomão. São filmes muito emblemáticos. E agora, mais recentemente, a Ingrid Guimarães e o Leandro Hassum são os comediantes que levam mais gente no teatro. E a maior bilheteria do cinema nacional de todos os tempos, se não me engano, foi o filme do Paulo Gustavo. Minha Mãe é uma Peça, o 2, né? Ele tem Minha Mãe é uma Peça 1, Minha Mãe é uma Peça 2. O 2, eu acho que foi o maior, está entre as maiores públicos, fez 12 milhões de espectadores. Peraí, esse filme fez 12 milhões de espectadores, é de que ano? De 2016, 17. Esse Paulo Gustavo não foi o ator que há pouco me falaste? Não, esse era Paulo José, esse é mais velho. Ok, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo é um ator que a especialidade dele é interpretar a própria mãe. Ok. Então ele faz esse filme, faz um papel feminino. Ok. É um papel feminino. Há pouco falavas que duas pessoas, dois atores eram aqueles que levavam mais pessoas ao teatro. Quem são? O cinema é o Leandro Hassum e a Ingrid Guimarães, né? Leandro Hassum e Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães. Já tinhas alguma vez ouvido falar? Nunca. Está-se a aprender muito neste programa. Profusamente a tirar notas. São mais regulares, eles foram superados agora pelo Paulo Gustavo com esse A Minha Mãe é uma Peça. Ora bem, para as pessoas que estão a ouvir este programa, numa entrevista que está quase a acabar, fiquem com um pouco de A Minha Mãe é uma Peça, o filme que levou 12 milhões de brasileiros ao cinema. Só a vida em tal caos, né? Que isso, gente? Eu sou sua irmã pra caminhar agredida? Tá só perguntando, Hermínia. Sua que deve estar péssima pra estar perguntando um negócio desse. Nada péssima, minha vida. Péssima deve estar de Lucelena, que das três irmãs ela sempre foi a pior. Lucelena tá péssima em Nova York, você tá péssima em Niterói. Quem é que tá mais péssima, Isa? Você, aceita. Minha vida tá ótima. As crianças estão ótimas, lá em casa está tudo ótimo. Cláudio Gonzaga, convidado de hoje, estamos quase a acabar este podcast. Também é verdade que o Cláudio tem que ir para outra entrevista, não tão boa quanto esta. Claro. Mas ele vai perceber as diferenças daqui a pouco. Mas... Agora, existem podcasts de humor no Brasil? Existem. Eu nunca fizemos esta pergunta. Pois é. Eu tenho que confessar que eu não sou assim o ouvinte de podcast. Lá, eu também não. Sabes que outro dia aconteceu uma coisa curiosa, que foi, eu entrevistei aquele brasileiro que é considerado o pai mais cool do Brasil. Sabes de quem é que eu falo? Ajudem-me lá. Quem é o pai mais cool do Brasil? É um brasileiro. Para procurar aí no Google. Sim. Ele tem uma coisa que é impossível. É impossível as pessoas não ouvirem. Ele tem uma coisa no YouTube em que ele fala sobre o papel de ser pai, que é impossível tu estares a ver aquilo e não chorares. É humanamente impossível. Sim, sim, sim. Aliás, vamos fazer este vídeo e vamos já dizer como é que ele se chama. E eu me lembro de ver a minha mãe chorando desilusões amorosas. Eu me lembro de ver a minha mãe triste porque não conseguia me dar um pai. E era alguma coisa que eu pedia pra ela. Porque quando você é criança, você quer ser normal. Você pede o que todo mundo tem. E todos os meus amigos tinham um pai. E eu ia até a minha mãe e pedia um pai. E eu notei logo que era um negócio muito forte para pedir para uma mulher. Porque ela chorava muito. E porque ela tentava me dar um pai. Quando se relacionava com caras que talvez ela nem gostasse. E se decepcionava com esses homens. Só para tentar me dar um pai. E eu não tive pai. E mesmo os homens que ela se relacionou não foram pai pra mim. Eu tive padrasto, mas eu não tive pai. Nunca ninguém me levou no estádio, nunca ninguém me ensinou a andar de bicicleta, nunca ninguém dormiu abraçado comigo, nunca ninguém me disse eu te amo, filho. E o que eu queria e o que eu pedia pra minha mãe, logo eu fui percebendo que não era justo pedir. Mas ela tentou, cara. Ela tentou me dar um pai várias vezes. Sempre sem sucesso. Mas um amigo meu me contou essa história esses dias. Quando o filho dele caiu e se ralou e ralou o joelho pela primeira vez e começou a chorar, esse meu amigo lembrou o que o pai dele falava pra ele. Dizia: homem não chora, levanta, não doeu, engole o choro, homem é forte. E nesse momento, esse meu amigo decidiu fazer diferente. Decidiu se abaixar, abraçar o próprio filho. Ele abraçou o filho e disse: eu sei que dói. Eu sei que tá doendo. Pode chorar. Homem chora, filho. E esse meu amigo me contou que enquanto ele abraçava o próprio filho e fazia diferente, ele abraçava ele mesmo. Ele chorava junto com o filho e curava uma dor que ele tinha quando ele era criança. Ele era o que o pai dele não foi. Ele foi o pai que ele queria ter. Hoje em dia, toda vez, cara, que eu durmo com as minhas filhas, cada vez que eu ando de bicicleta com elas, toda vez que a gente passeia de mão dada, cada vez que as minhas duas filhas conversam comigo e dizem eu te amo, papai, cada vez que eu ando com a Anitta, ela me conta histórias. Cada vez que a Aurora me manda áudio no WhatsApp. Cada vez que a gente dorme junto, abraçado, que a gente celebra uma refeição em família, eu tô sendo o pai que eu não tive. Eu tô sendo pra elas o pai que eu sempre quis ter. Eu tô sendo o pai que a minha mãe sempre procurou pra mim. Eu tô sendo o pai que eu sempre procurei. Finalmente, mãe, a gente conseguiu. Digam lá, estão com uma lágrima no olho ou não? Acabaram de ouvir este vídeo do Marcos Pianjas, que eu já posso considerar quase meu amigo, mas porque já o entrevistei várias vezes, porque ele é uma pessoa extraordinária, de facto, de facílimo trato. E o mais curioso em tudo isso é que ele acompanha este podcast de uma forma a sério? militante. Pá, incrível. Ele tem milhões de visualizações nos seus vídeos. E desta última vez ele não só dizia que ouvia, como dava provas disso. De, olha, ouvi esta com o Ricardo Araújo Pereira e gostei da parte em que ele disse isto. Ah, que beleza. Fantástico. Sabes, assim, tipo um ouvido mesmo atento, sabes? Bola. Não sei o quê, pá, e aquela parte, e depois ouvi o outro. Eu já ouvi tipo dezenas de emissões. O que é bom, não é? Que tu não estás... Não estás propriamente à espera que... Pois não. Pode que sejas ouvido no Brasil desta forma. Era a mesma coisa que o Gregório do Vivier. Não sei se... O Gregório tem bastante público, possivelmente. Sim, sim. O Gregório será o humorista mais intelectual do Brasil? Ele é o que tem mais enredo nesse caminho do humor político e tal. Ele tem um posicionamento muito, muito evidente, né? Sim, agora tem aquele programa quase Daily Show, não é? Que é o Greg News. É, exatamente. Sim. Mas ele teve que ceder um pouco, porque ele tinha um posicionamento muito de um lado só. E eu acho que para fazer comédia, você, se é para bater, tem que bater nos dois lados. Pois é, ver quem o acusasse de pertencer à esquerda caviar. Ele é totalmente esquerda caviar. E tu és de que fação política? Eu sou mais de centro, vamos dizer assim. Sabes que ontem aconteceu uma coisa muito curiosa? Contei isto na rádio e... Pai, repito aqui porque foi inesperado. Eu fui ao lançamento de um livro póstumo de um amigo meu que se chama Pedro Rolo Duarte. E na verdade, grandes individualidades ali estavam. Pessoas com as quais eu já tinha convivido de perto, outras que muito pouco. O caso do Francisco Pinto Balsemão, que a autora chegou. Da Catarina Furtado, que conheço bem, trabalho com ela. Mas de repente, assim, sem contar, quando eu estou mesmo a sair, assim, sabes quando tu vais mesmo assim pela porta? Entra, nesse exato momento, o nosso ex-primeiro-ministro, Passos Coelho, com uma pessoa que conheço bem, portanto, com o Rodrigo Moita de Deus. Okay. E quando eles passam, a primeira coisa que eu digo, eu não estou preparado para aquilo, não é? Tu não estás a vê-los a metros e o que é que eu agora vou dizer? Sim. Não, é naquele segundo, eles aparecem-me à frente. E tu tens de dizer qualquer coisa, não é? Porque tu vês o Rodrigo. E a primeira coisa que eu digo é, bom... Agora que chegou a direita, acho que é tempo de sair. E o Passos Coelho diz assim: faz bem, faz muito bem. Pai, é um momento legal. Pá, a única vez na vida que eu falo com o Passos Coelho é para dizer isto. Será que ele ficou ofendido? Eu estava a brincar, não é? Foi uma boca. Ele faz muito bem. Com essa reação não ficou ofendido, acho eu. Acho que não sei. Mas sempre com. Mas lá está. Mas sempre com um ar muito sério. Ele disse isto, ele não estava propriamente a rir-se. Ok. Parei nisso. Mas é um momento surreal, não é? Sim, claro que é, bolas. Cara, eu gostava de ter uma... Devíamos ter uma piadinha preparada para este incidente, não é? Fosse. Mas tu já agora, alguma vez estiveste com uma personagem destas, política? Alguma vez estiveste com Lula? Não, nunca tive com Lula. Tive com o Ciro Gomes uma vez, que é um outro candidato. Mas nunca tive próximos a político. Realmente. Já agora, e porque estamos a acabar, tu fizeste aquilo, e que já disseste nesta entrevista, que é considerado o primeiro grupo de stand-up do Brasil, comédia em pé. Isso. Desde o ano da sua criação, que foi em que ano? 2005. 2005. Até agora, o que é que mudou no stand-up do Brasil? Na verdade, ele mudou um pouco a velocidade, né? Os comediantes... Tem uma geração de comediantes que eles são mais da performance do que da piada, no sentido como eu gosto, né? De setup punchline. Eles são mais contadores de história com vocabulário engraçado do que se fixar na estrutura da piada. São diferenças, não estou aqui julgando melhor ou pior. Tem uma geração agora que preza mais a performance. Então acho que essa é a mudança. A minha geração prezava mais a construção da piada, a arquitetura assim da... Tem sentido o que tu estás a dizer, porque se vive agora esse momento. Exatamente. Mais do que o conteúdo em si, é a forma como dizes. A presença em palco, a performance. É verdade. Acho que se tem menos cuidado com o texto do que com a performance. E de antes eu sinto que era o contrário, sim. Como é que foi aquela verdade que até foi considerada a palavra do ano? Aqui em Portugal, tinha a ver com a... Que era, não importa se é verdade, é a forma como dizes. Como é que era isso, esse termo? Será em verdade? Não. Não era em verdade, não. Agora esqueci-me, não faz mal. Bom, nós temos que acabar, já percebi que sacos com pressa. Tens que ir para a tua entrevista. Agradecer aqui a Cláudio Gonzaga. O teu show é hoje ou é amanhã? O meu show é dia 23, amanhã, junto com o Eduardo Bandeira. Eduardo Bandeira. Madeira. Madeira. Corrija, por favor. Eduardo Bandeira. Madeira. Não saiu. Nós vamos ver. Eduardo Madeira. Obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês, adorei. Obrigado. Gonzaga, um dos humoristas que estará presente agora no Festival Luso Brasileiro. Que tal? Gostaram? O Gonzaga já é nosso amigo. Ora, na próxima semana temos um episódio monstruoso. E mais não dizemos. Terão de aguardar uma semana, também não é assim tanto. Até lá, monstros. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. O Com Humor Não Se Brinca tem o patrocínio da Summersby. Imagina que vais jantar aos teus sogros. Paras, compras uma Summersby para levar e de repente imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há pistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah! Imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Que não se brinca. Que não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca.